Autorizado, 5722, chama táxi. A 6200, autorizado, final ILS XUI, reporta habilitado no localizador. Portão estabilizado, 6200. Gol 1777, temos centro Recife 1251, alterna 13325. 251325, 1777, boa tarde. Só tango na escuta. Confirme até quantas milhas a faixa do aeródromo? De 30 milhas, autorizado, voo local, Salvador, Salvador, o nível visual 075, decola da 17, primeira curva à esquerda, ingressa corredor forte restrito a 1.000 pés, aguardando liberação do controle para ascensão ao 075, o controle 120, decimal 8 e aciona 0152, Juliette Serra Tango. Nordeste, quer ir qual setor? Sim, 04, chama agora a torre 1-18-95 para acionamento e táxi. Um ajuste 1-0-7, tem um bom voo, Juliette Serra Tango. Juliette Romeu, boa tarde, prossiga. Continue aguardando a liberação, ajuste no 097, informa o tráfego, Charlie 402, a uma milha para pouso, na pista 17. Gente, aguardando a liberação de pouso, 200. Então, decolagem da pista 17 com Croaçu, após curva direita na linha do litoral, o controle 1208 e aciona 01115, mais Juliette Romeu. A bordo, chama agora 1895 a torre para acionamento e táxi, tem um bom voo, Mike Juliette Romeu. Vitor Mike Quebec, pronto, cópia. Autorizado Cairu, 1.000 pés, decolagem 17, curva direita, corredor axé, controle Salvador, 1208 e aciona 0161 no transponder, Vitor Mike Quebec. Então, 3216, sua identificação, chegada Mari, de sua camisa de voo 050. Mari, 572, 817, 3054, Salvador. Confirme somente a autonomia? 3:54. Sim, autorizado táxi, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1-18-95, o ajuste 1-0-7, bom voo, web 5-7-2-2. Ele 17, prossegue ser ataque, Índia lá 18-9-5-7-2-2. A bordo, guardião, chama o controle 1-0-8. 3007, direita 2199. 3009, 200. Salvador, Oceania 6200, boa tarde, táxi Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, 03, 200. Vem aqui autorizar ataque, reporte para ingresso. Salvador Web 5728. Reporte para da Ana Zero, bom dia. 728 autorizado, ingresso da colagem, 130 graus, 2 não. Afirmativo. Prossegue, dados ali, deposto, web, 37. Afirma. Autorizado, táxi, reposto, quanto espera? Prossiga, guardião 02. 02, já na altura de buraquinho, afastado. De Salvador até no máximo 10 milhas, 500 pés visual. Você mantém condições visuais no corredor cego, guardião 02. Correção no corredor forte, guardião 02. Guardião 02, acho que. Então, 3216, mantenha na chegada da Mari. 3216. Lé, Tango, Zulu, acione, repórter. Tá aqui. Azul 4463, coordena com a equipe de pátio. Após o RPS da Bianca à sua esquerda, no portão 03, autorizado no 01, no chama ataque. Afirmativo, só confirmando, o RPS vai parquear no 03 à sua esquerda, ok? Vitor, Mike Quebec, decolado às 11, controle 1208. Mike Quebec, controle 208. Subiu, mantém a nível de voo 350. Positivo, prossegue na pouca, frente do tráfego da nominha esquerda. Se possível, alguma prova mais direta, Felipe? Aguarde, web 5732. Oi. Doutor Salvador, Bamatango, Vitor, Mike Quebec, de coluna 50. Papatango, Vitor, Mike, Quebec, mantém condições visuais a 1.000 pés no corredor Axé, reporta fora da barra. Controle, muito boa tarde, ó. Papapapá, Mike, Gillette, Romeu, decolado da 17, na sua escuta. Presente para os 30, senhor, dá presente. 1530, gente, só um minuto, Bob, eu creio. Lado por lado do Barradão, cara. Trip 5490 na sua. Estou checando aqui na lista de planos repetitivos, o plano do Trip 5490 encontra-se para a OBC 17 ou 15. 17 ou 15, confirme. Eu vou entrar em contato aqui com a nossa coordenação. Mike Juliette Romeu autorizado Barradão por 4 minutos, tem uma aeronave na aproximação. Manda pra gente autorizado sobre o voo no Barradão. Está condicionado ao tráfego na escuta permanente, Chapéu. Tango autorizado, reporte para ingresso. Tango 3216, deixa para 2000 pés, ajuste 1097. Azul 4463, autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10 no 7, bom voo. Passando PUCA nível 150, web 5722. Alfredo Salvador, voo 1754. Voo 1754, sua identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Chegada Mari, desça 050, informação Romeu, voo 1754. Três ingressos de decolagem autorizado, 130 graus, 129. Web 6741, autorizado Guarulhos, o nível 340, via rota Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, voa direto Bridge. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5177. Controle, 5177, o Despejamento correto, portão 10, chama pronto, web 6741. 500 pés, aguarde para prosseguir para o setor de do Barradão. Ok, está se deslocando pro comprou de Águas Claras, senhor, mantendo 500 pés, pode ser? Pode ser então, Águas Claras, 500 pés, irá solicitar novo setor novamente aí próximo de do Barradão? Eu vou ver com a emissora e eu solicito o senhor novamente. Sérgio, prosseguindo para Águas Claras, o Mike Juliette. Ok, reportar Águas Claras, Romeu. Autorizar, ingressar, iniciar de imediato e agilizar o cruzamento. 130 com 10. Tamo com a taxi normal, pensei que você estava no pátio 4. Faça táxi normal e reporte alinhado pronto. 3895 autorizado, chama pronto para o táxi. Azul 4463, contato radar, saída da Elf, e mantenida de voo 160. Vamos agora na base 4403. Estou mais Quebec, frequência livre, não há tráfego para reportar. Estabilizou 3216. Centro Chame Torre 1116, então 3216. 8953216. Jet Serra Tango, ciente, mantém a posição, aguarda instruções de decolagem. 3-2, onomeia, embaixecado na final da 1-0. 3-2, onomeia, pouso autorizado, pistão no zero, o vento 1-3-0 graus, 1-2 nós, ajuste no zero, na 7. Autorizado no zero, 3-2, onomeia. Negativo, checou o horário com a companhia? Chequei, foi feito uma CHG essa madrugada para as 15h30. A decolagem de trem é 15h30, um espaço forte. Sim, eu vou dar uma checada com a Celeste. Ok, nós também estamos checando, por gentileza, obrigado. Salvador. Xané 624 para o Rio de Janeiro. Xané 6254, Rio de Janeiro, nível 380 já aprovado, só um minuto para a cópia. Salvador, boa tarde, Aliquete 6721. Web 6721, aciona a indicação, chegada Mari, desça com nível de voo 060. Mari 060, pode baixar. Mantenha na estar, Web 6721. Mantenha. Guilherme Serra Tango, autorizado a decolagem, 140 com 10. 2216, solo os 22, direito, 219. 219, obrigado, bom. Salvador, muito boa tarde, 3216, datando a escuta. São 3216, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa na Juliette, chama, 3216. Para o táxi, táxi. Direita via Índia, ponto de espera, 1895 a torre, com 1097 no ajuste, bom voltão, 3895. Terra Tango, decolar os 2-3, curva esquerda, cruza o campo, aguarda transferência. Mete imediato, confirma. A critério. Poxa, curvando a esquerda, aguarda a transferência. Autorizado pro EB 6721. 060. 060, obrigado. 411, chama táxi. 3216 da TAM, Juliette, portão 02. Juliette para 02, 3216. 17, voo na 74. Web 6721, 3000 pés, ajuste no 097. 3817 pro 672. Chané 6254, Fox. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 380, via rota Antes Luno 0 até ESMAP, após direto Lúvito, após Lúvito, direto Barbacena. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5404. Após o mar, Quente. 35490 na escuta. 90 na escuta. Chequei com a sala S, confere a CHG para 15h30. Estamos só aguardando chegar no centro Recife para autorizar o plano. Ok, então aguardando aqui e posso contigo também pronto para o pushback e o planamento. Quente. Decolando o visual, alguma coisa assim, se autorizar, você ganha aí um tempo. Gente, aguarde só um minuto. Aguarde. Autorizado, ingresso, decolagem, o vento em Salvador, 50 graus, 129. Ajuste no 07, bom voo. Juliette Serra Tango, aciona o modo de carro. Juliette Serra Tango, aciona o modo de carro. Acionado, senhora. Está acionado, modo de carro. Está precisando de 2.000 a sessão. 38, no sinal, sim, sim. Juliette Serra Tango. Ocean M6213, Galeão 360, já aprovado, número 2 para cópia, aguardando. Trip 5490, cópia. Autorizado Petrolina, nível 200, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, Cogibo, após Cogibo, direto Petrolina, o controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5421. Autorizado, nível 200, Salvador Petrolina, decolagem da 10, esquerda, perfil Momo, Cogibo e após DCD. O controle 1208, transponda 5421. Cotejamento correto, livre pushback acionamento no pátio 3, chama pronto para o táxi, trip 5490. Demorado, 6213, cópia. Copia. Autorizado Galeão, nível 360, via rota Upzulu 10, SMAP, direto Lúvito, após Lúvito, direto Barbacena, prossegue conforme a rota do plano de voo. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após Euleda, direto Bridge, o controle 1208, aciona 5174. 18, 9. Decolagem mais 3 minutos, devido a perfil de saída. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, Xané 6213. No pushback, acionamento, Xané 6254-208. Ou Xané 6254, autorizado, chama pronto para táxi. Tap-táxi, 6254. 95, voo 950. Salvador com 1754, na final ILS da pista 10, baixa travada. Avistou com 1800. Gente, 1754, só confirmando, já baixar travada? Baixar travada. 140 graus, 109, ajuste no 097, pouso autorizado na 10. Gente, livre pouso, pistão 10, gol 1754. Web 6721, não desça para 2.000 pés, ajuste 1097, autorizado o final do procedimento ILSX e rebote estabilizado no localizador. 2.000 pés, 2017, vai chamar estabilizado 6721. Pronto para o táxi, com 61 no POB, 4 horas de autonomia, alterna Maceió.